Eu estava lendo para vocês o capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. A missão dos 70, que é a missão de vocês. Mas no próximo programa eu vou voltar a esse capítulo detalhadamente, porque as ordens também de Jesus aos apóstolos, que vocês estão sendo sagrados hoje, sacerdotes da religião de Deus. Todos temos nossos problemas, nossos dramas. Quem sofre é que pode ensinar os outros a lição do sofrimento e livrar as pessoas de sofrer. Aquele pensamento meu que eu coloquei no Tratado Universal sobre a Dor, com o qual tive o prazer de presentear minha jovem amiga Juliana. Juliana está com quantos anos? Fala aqui, meu amor. Deus está presente, viva Jesús, el Cristo está lista, que ya viene en nuestros corazones para siempre. Amén. ¿Cuántos años? 5 años. Falou em português, 5 anos. Então eu digo lá, a dor é a libertação da alma. Isso é que nós temos que fazer com Jesus, que se derrama sobre todos os nossos irmãos e a humanidade que realmente sofrem. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículo 36 em diante. Quem não conhecer o Evangelho de Jesus não pode dizer-se civilizado. Para que evangelho esse pai vai... Perde tempo, Zaru perdeu também, não sei o que. Quem está perdendo tempo é a humanidade. E não descobriu que o evangelho é a salvação. Se é salvação da alma, é salvação das nações também. Convidou um dos fariseus para que Jesus fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora confessa, sabendo que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o que o convidara disse consigo mesmo: se este Jesus fosse mesmo profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora, não passa de uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize a mestre. E Jesus falou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Então, qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho, Jesus, que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe então o mestre: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Pois aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vejam vocês que coisa extraordinária. Eu vou dar esse versículo 47, do capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, para a meditação de vocês, e quero que me respondam como sacerdote da religião de Deus. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher: vai, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, mas não peques mais. Vou entrar aqui no capítulo 8, já que estamos exaltando as mulheres legionárias, a sua grande missão, as que estão amadurecendo a dor e a libertação da alma, e derem em homenagem a elas esse trecho: as mulheres que serviram a Jesus. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Quer dizer, essas mulheres ajudavam Jesus a sobreviver. Já imaginaram as acusações que elas sofriam? Amante de Jesus, se Jesus é um aproveitador, um estróine em matéria de mulher, é adúltero, você não vê? Ele anda com Joana, mulher de Cusa. E sabe por que ele anda com Susana? Susana é linda. Você já viu o que acontece quando estão sozinhos? Ah, o mundo é sempre igual. Mas elas acompanhavam Jesus. E os caluniadores foram parar onde? Não se sabe. E elas estão onde? Citadas aqui no Evangelho. Por isso vocês, mulheres legionárias, que devem amadurecer a sua mente, devem dedicar-se cada vez mais a esta obra, porque o mundo louvará a sua memória. Vocês serão lembradas assim, desta forma. Vamos lá? Vocês vão cantar Encontro com Jesus, que cabe muito bem aqui.

série Evangelho Unificado de Jesus você acompanha também às 16h, aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio.